Presbíteros, vem cuidar o rebanho que o Senhor nos deu, com amor e humildade a guiar, não por força, mas por zelo e desejo. Servindo com exemplo e graça, sendo luz na escuridão, sabendo que ao fim da jornada a coroa nos espera na salvação. Lançando sobre Ele toda ansiedade, pois Ele cuida de nós com fidelidade. Deus de toda graça em sua eternidade, fortalece o coração, traz segurança e verdade. A Ele seja a glória por toda a eternidade, pois em Cristo encontramos nossa identidade. Mancebos, se humilhem com reverência, aos anciãos em amor se sujeitem, vigem firmes na sua essência, pois o adversário como um leão nos espreitem. Mas na fé resistiremos, sabendo que somos um só, no amor de Cristo sempre fortalecidos, e ao seu lado venceremos, ó Senhor. Lançando sobre Ele toda ansiedade, pois Ele cuida de nós com fidelidade. Deus de toda graça em sua eternidade, fortalece o coração, traz segurança e verdade. A Ele seja a glória por toda a eternidade, pois em Cristo encontramos nossa identidade. Humilhai-vos debaixo da sua mão potente, e ao seu tempo Ele nos exaltará. Na dor e na luta Ele é presente, em Cristo nossa esperança sempre brilhará. Lançando sobre Ele toda ansiedade, pois Ele cuida de nós com fidelidade. Deus de toda graça em sua eternidade, fortalece o coração, traz segurança e verdade. A Ele seja a glória por toda a eternidade, pois em Cristo encontramos nossa identidade. Português e worship, cruz de guitarra, piano, 72 dpn.